Meus amigos e meus irmãos, nós vamos dar uma explicaçãozinha sobre o livro das profecias finais. É o mais importante para a atualidade, para quem tem olhos de ver, não é? E ouvidos de ouvir. Os estudiosos do Apocalipse sabem que não somente o Evangelho possui bem-aventuranças, as notáveis, magníficas bem-aventuranças do Sermão da Montanha de Jesus. Pois a mesma entidade excelsa, divina, que deixou para nós no Sermão da Montanha essas bem-aventuranças, deixou também no Apocalipse outras bem-aventuranças. Você duvida? O Apocalipse é de Jesus, está lá no princípio, logo no capítulo 1, versículo 1. Mas eu vou do primeiro ao terceiro. Esse aqui é tão lindo. Apocalipse de Jesus segundo São João. O título, o autor e o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem que Apocalipse quer dizer revelação, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Diante disso, de quem é o Apocalipse? Jesus! Então essas bem-aventuranças do Apocalipse também são de Jesus. Vamos a elas então. Primeira. Bom, depois nós voltaremos ao assunto. Agora só a apresentação das bem-aventuranças para vocês acreditarem. Os estudiosos do Apocalipse sabem. Essas bem-aventuranças estão lá. Capítulo 1, versículo 3, vocês ouviram há pouco. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Segunda bem-aventurança, capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Terceira bem-aventurança do Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Quarta bem-aventurança, capítulo 19, versículo 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quinta Bem-aventurança. Capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo Jesus, e reinarão com ele os 1000 anos. Sexta e penúltima bem-aventurança. Capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora, diz Jesus. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Sétima e última bem-aventurança do Apocalipse. Capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Para que todos nós possamos entrar na Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, pelas portas, é necessário que aprendamos o Apocalipse de Jesus, o livro mais importante da atualidade, a ponto de Zaru dizer: quem não sabe o Apocalipse não sabe mais o Evangelho. Bem, agora nós vamos encerrar orando. Quem não precisa de oração, levante o braço aí. Ninguém levantou. Porque todos nós precisamos de oração. Mesmo aqueles que dizem não acreditar em Deus, no poder superior, sabem que toda manifestação humana significa uma energia. Tudo é energia. Quando não há energia, há morte. Por isso o templo do ecumenismo irrestrito e total está na Terra, para fazer a grande conciliação do entendimento humano, do conhecimento humano, o espiritual e o material. Nós oramos porque acreditamos num poder superior que nos influencia, protege, encaminha na rota certa. Aqueles que não acreditam no poder superior, mas já entenderam e já aprenderam que tudo é energia, que qualquer ato humano manifesta, significa uma energia, esses também vão chegando à conclusão de que devem orar, que devem fazer surgir de si próprios ou de si próprias essa energia. Olha a conciliação do conhecimento humano que o templo do ecumenismo irrestrito está realizando. É isso. E vem dessa forma simples. Não complicar as coisas de Deus. Não afastar o ser humano de Deus, a criatura do seu Criador. A religião de Deus está na Terra para fazer a reformulação, a reconceituação, a redefinição, para reconceituar, reformular todas as coisas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Divino Mestre, médico de todos os médicos, move o teu olhar compassivo para os nossos doentes, cujos nomes se encontram no sagrado livro de preces da religião de Deus. Todos esses irmãos